Qual é o teu destino? Qual é o teu caminho? Qual é o teu alvo? Máscara que esconde atrás um rosto sofrido no desgosto, destruindo a própria alma. Jesus, tudo é máscara, encobre o mal, disfarça o mal, mas o mal continua aí. Sem Jesus, no teu caminho, teu riso é dor, é céu sem cor, o mundo destruído. Mostra a cara pra Jesus, deixa a luz virar em glória, na mesma glória da imagem do Senhor. Mostra a cara descoberta, porta aberta para a luz, nos teus olhos.